Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou em segunda discussão, nesta quarta-feira, 13 de novembro, o projeto de lei 1413-A de 2008, que libera os shoppings de pequeno porte da obrigação de oferecer postos de pronto de socorro médico, como determina a lei 2830 de 97. Texto, assinado pelo deputado Chiquinho da Mangueira, do PMN, altera a lei, estabelecendo que os centros comerciais que deverão oferecer o atendimento tenham no mínimo 100 lojas e não 50, como é atualmente. O parlamentar explicou que a regra atual onera muito os shoppings menores. Qual é o shopping que você conhece com o mínimo de 50 lojas que tem atendimento médico? Nenhum. Então, a maioria dos shoppings agora tem mais de 100 lojas. Então, a gente vai ver se essa lei agora pega. Porque eles agora não vão mais poder dizer que com 50 eles não têm condições de manter. Acho que agora a coisa vai andar. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.